E aí, felas? Aqui quem fala é o Jason. Oh, aqui não é o Jason, não, felas. Aqui é o Thiago Vieira, seus puto. E como eu falei, eu teria novidades no meu diário do Hipertrofia. E, bom, esse podcast é a novidade. Bom, já vinha pensando nisso, em fazer um relato em áudio, não em vídeo, porque eu não tenho tempo para gravar, para editar e etc. E porque eu já estou mais acostumado com áudio, com falar. E bom, a ideia é uma vez por semana trazer algum assunto para discutir com vocês. Eu sei que nem todo mundo vai ouvir, isso é normal. Mas quem tiver interesse de ouvir um pouquinho, de trocar uma ideia, a função do podcast vai ser essa. Então, velho, hoje eu terminei minha terceira semana seguida com esse novo treino. Lembrando que teve uma semana inteira que eu fiquei parado, porque eu tava com a crise de sinusite fodida. Mas eu melhorei pra caralho depois que eu fui no otorrinolaringologista, comecei a tomar um remédio, pá, de boa. Desde então, tem 2 semanas seguidas que eu consigo completar meu treino. E, porra, tá bom pra caralho. Hoje foi dia de braço, bíceps e tríceps. Eu fiz uma alternância entre um exercício de bíceps e um exercício de tríceps, começando com aquecimento com barra fixa mais flexão, para ajudar o corpo a aquecer, evitar lesão, etc, etc. E bom, treino tá da hora, tô tendo evoluções de cargas, a tendência é continuar nessa evolução. E como eu sei que todo mundo nessa porra de fórum quer saber, quer se informar dos milagres, né? Das drogas, dos ciclos e tal. E eu vinha pensando muito de que forma eu iria fazer isso. E eu cheguei até a ideia de que eu não iria relatar no meu diário. Não iria relatar através de texto. Por quê? Primeiro porque eu vou me expor demais. E eu acho que esse tipo de informação, embora seja importante as pessoas conhecerem, ela não deve ficar exposta para todo mundo. Porque tem muito pivetinho de 15 anos, espinhento, que quer ciclar para parecer bonitinho nas micaretas e etc. E só vai foder o eixo hormonal, vai foder pra caralho tudo. Então, a minha dica e o meu objetivo não é esse. Então, por isso que eu optei em falar sobre o meu ciclo no áudio, porque eu sei que nem todo mundo vai ouvir, nem todo mundo vai ter paciência. Então, quem realmente quiser saber, vai vir até aqui para se informar. Bom, esse meu ciclo eu já venho planejando há mais ou menos um ano, desde eu já tenho praticamente 3 anos de academia ininterrupta, e há mais ou menos um ano e meio, um ano e pouquinho, eu venho estudando sobre os perfis das drogas, sobre os efeitos e etc. E também sobre os meus objetivos. Eu era gordinho, continuo sendo um pouquinho gordinho, mas eu quero ter muito volume. A verdade é, se eu quero ter muito volume, eu quero chamar atenção e, enfim, esse é meu objetivo. Eu não quero ter um padrão fitness, eu quero ter um padrão além disso. Então, o meu primeiro ciclo, primeiro, eu escolhi poucas drogas, escolhi drogas extremamente anabólicas, drogas que vão me dar retenção. Então, e um combo básico, como se diz, né? Eu não estou pedindo a opinião de ninguém, meu ciclo já está fechado, já está na minha mão e basicamente são três substâncias: Durateston, que é testosterona, três ésteres compostos numa mistura só; Nandrolona, que é a famosa Deca; e a famosa Dianabola, Dianabol, que também é um hormônio anabólico muito forte. Ele se estrutura mais ou menos da seguinte forma: são 15 ml de testo, 15 ml de Deca e 200 cápsulas de Dianabol. Eu estava pensando em usar o Dianabol no final do ciclo, mas eu já comecei a ler e me informei que o ideal é você fazer ele no começo do ciclo para você dar um bump de força, de musculatura, de, enfim, de retenção até para proteger as articulações, etc. Então provavelmente vão ser de 1 a 8, serão 8 semanas, então aproximadamente 2 meses ciclano, sendo que na primeira semana seria 1 ml de cada, de Durateston, de Deca, e a Dianabol funciona da seguinte forma: são cápsulas diárias que você divide de 6 em 6 horas normalmente. Então, a princípio, eu estava pensando em 6 semanas. 6 semanas. Seriam 6 semanas com 4 cápsulas por dia. Mas eu já estou pensando em alterar isso. Se eu decidir, eu informo para vocês. Então, seriam essas primeiras 6 semanas. A primeira começando com 4 por dia. E da segunda à oitava seriam 2 ml de cada. E continuando com as 4 cápsulas de Anabol por dia. Essas aplicações semanal, no caso, seria 1 ml por semana, que dá aproximadamente 250, 200 mg de cada droga por semana. E quando dobra, vai ficar 500, 500 e continua de Anabol do mesmo jeito. É um ciclo para ganho bruto. Não é um ciclo para ficar com shapezinho saradinho, rasgado. Não é para isso. Eu tenho consciência disso. Eu sei que eu vou engordar, que eu vou ganhar peso, que tudo isso já está na minha cabeça, já está sedimentado. Então, inclusive, isso é muito importante de se frisar, né? Você precisa planejar a porra do ciclo pra. Você tem que ter uma ideia fixa. O que é que você quer? Você quer ganhar massa? Você quer trincar? Inclusive, as drogas, elas são escolhidas a partir dessa perspectiva. Então, basicamente, o ciclo é esse. Em breve eu vou trazer outros temas na próxima semana. Muito provavelmente eu vou trazer outros temas. Eu vou ficar por aqui, eu não quero me estender muito, porque eu também estou sem tempo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, é isso aí, valeu galera, falou!